pesadão. Pequim, vulcão e erupção, pesadão. O tão reconhecido som de drum, pesadão. Que bate forte e devasta, mais potente e contundente, com efeito de 10 granadas, pesadão. Pequim, vulcão e erupção, pesadão. O tão reconhecido som de drum, pesadão. Que bate forte e devasta, mais potente e contundente, com efeito de 10 granadas, pesadão. Quando bate faz vibrar o coração. Quantas vezes comparada de tsunami ou furacão? Quantas vezes no salão derramou da multidão? Gotas de suor carregadas de emoção. És febril, exigente, ultracontagiante. Em solo pertinente é soberano gigante. E amassa mal delírio quando ecoa seus hinos. Embora sejas alvo dos mais diversos críticos, és bomba de nitroglicerina, és bomba alto-falante da periferia, és bomba. E os moleque vem de touca, vem de lenço e bobetão, e socadão e tatuados, olhar tenso, impõe respeito. Talvez alguns sintam medo, mas não é pra sentir medo, basta apenas ter respeito. É assim, pra mim é como oxigênio. És o real e verdadeiro, intenso som do gueto, pesadão. Pique um vulcão em erupção, pesadão. O tão reconhecido som de drum, pesadão. Que bate forte e devasta, mais potente e contundente, com efeito de 10 granadas, pesadão. Pique um vulcão em erupção, pesadão. O tão reconhecido som de drum, pesadão. Que bate forte e devasta, mais potente e contundente, com efeito de 10 granadas, e lá. Vem tocar novamente, quando está rap nacional é diferente, divergente. E olha os moleque na quebrada, de cabelo amarelo, BMW socada. Mas quem sou eu pra julgar? Não vai pra culpa o vagabundo pra não se afogar no mar. Mas boêmio, diurno, porém impactante mesmo. No fim do túnel a nossa luz é radiante e ela sosta. De cabelo black trançado, de salto plataforma, de cidinho colado, ouvindo som pesado na companhia de um cliente DJ, bola 8. Os pratos só swing, pesadão. Fumaça e o chicote, sala mesmo. Energia vai a mil e a mente sempre. E é assim, pra mim é como o oxigênio. És o real e verdadeiro, o intenso som do que? Pesadão. Pequim, vulcão e erupção, pesadão. O tão reconhecido som de drum, pesadão. Que bate forte e devasta, mais potente e contundente, com efeito de 10 granadas, pesadão. Pequim, vulcão e erupção, pesadão. O tão reconhecido som de drum, pesadão. Que bate forte e devasta, mais potente e contundente, com efeito de 10 granadas, pesadão. Discriminado pelas FMs, conteúdo explicitamente ultra displicente, mundial. E por que não mencionar fenomenal? A rua inspiração pra poema original, pesadão. Lírico de Tupac é notório, pesadão. Ríspido de São Paulo a toque, pesadão. Pra mim é como o oxigênio, mas o real e verdadeiro, intenso som do que? Pesadão. Pique um vulcão em erupção, pesadão. O tão reconhecido som de drum, pesadão. Que bate forte e devasta, mais potente e contundente, com efeito de 10 granadas, pesadão. Pique um vulcão em erupção, pesadão. O tão reconhecido som de drum, pesadão. Que bate forte e devasta, mais potente e contundente, com efeito de 10 granadas, pesadão.